O nosso tema de hoje, o passado promovendo o futuro. Estava parado, sentado ali antes, lendo várias frases que passam aqui, e muitas delas fazem referência a esse tema. A gente costuma dizer que nós somos espíritos muito abençoados pela época em que nós vivemos. Se nós olharmos apenas aqui ao nosso redor, toda essa estrutura que nos cerca, nós podemos ter essa certeza, porque são todas facilidades que nós temos na nossa vida, facilidades, algumas delas que eu estou citando, materiais, mas sendo elas facilidades, elas nos permitem que nós tenhamos o nosso foco na nossa essência. Imagina que tudo que nós estamos desfrutando foi criado por irmãos nossos lá atrás. Algumas coisas há muitíssimo tempo. E ainda hoje nós nos utilizamos delas. Algumas foram aperfeiçoadas, melhoradas, enfim. Mas coisas criadas há muito tempo. Então, quando nós falamos de passado e de futuro, existe no meio ali um presente, né, também. Um presente que é o momento do fazer. É o momento em que nós nos deparamos com os acontecimentos de trás e tentamos projetar o que vem pela frente. Dentro dessa visão, tem uma lei grandiosa, que é a lei da reencarnação. Ela é, eu diria, espetacular, porque nós percebemos ali inserido pelo menos dois dos atributos de Deus que nós sempre falamos: justiça e amor. Por que justiça e amor, né, na reencarnação? Desde a nossa concepção, todos nós recebemos ou formamos o nosso organismo de acordo com a nossa necessidade. Nossa necessidade criada no nosso passado, para servir para o nosso presente. Ao longo dos nossos anos de vida, nós vamos modificando esse nosso organismo. Mas, pegando aquele ponto inicial da concepção, da formação, nós muitas vezes nascemos plenamente saudáveis. É uma conquista, é uma bênção realmente. Às vezes, nem tanto. Trazemos algumas questões orgânicas ou mentais ou até latentes que podem vir a se desenvolver com o passar do tempo. Mas isso tudo é essa força do nosso passado que vem nos mostrando. Mas voltando à questão da justiça e do amor. Por que justiça? É muito claro também nós olharmos para dentro de nós e percebermos que nós fazemos coisas ainda erradas. Somos seres imperfeitos. Isso é fato. Essas nossas imperfeições geram, não só em nós, mas fora de nós, situações. Essa justiça nos permite estar de volta nesse cenário e rever essas situações de outras formas, não são iguais, mas com outras roupagens, as podemos dizer assim. E através disso, muitas vezes nessa dificuldade que nos é apresentado, vem a oportunidade da reflexão, de fazermos de forma melhor aquilo que antes não conseguimos. É bem simples, não é castigo, não é punição. É nova oportunidade de aprendizado. É que nem na escola, a nossa vida e a escola, a gente pode sempre fazer esse comparativo, esse paralelo, porque se assemelha bastante. Na escola nós vamos, a matéria nos é dada, nós somos chamados a fazer a prova, e aquelas questões que nós não conseguimos acertar, nos é pedido para estudar mais sobre elas, para que na frente nós possamos novamente nos deparar e ter a possibilidade, então, do acerto. A vida também é assim. Ela nos possibilita a todo momento essas novas oportunidades. E o amor, então, é mais claro ainda. Porque, além de nos dar uma nova oportunidade, ele nos cerca de vários atributos e de outros espíritos, de outras pessoas, podemos dizer assim, que vão formar primeiramente a nossa família, depois o nosso círculo cada vez mais amplo. Todos esses, de alguma forma, vão nos ajudar para que esse desempenho dessas novas tarefas, elas possam ter sucesso. Então, por isso que é fantástico, porque nós muitas vezes não olhamos para nós, mas nós olhamos para fora, julgamos o nosso semelhante quando ele faz alguma coisa errada e já temos uma condenação pronta para ele, né? Ah, o fulano fez isso, merece não sei o quê. E não percebemos que essa lei eterna, ela nos agrega, ela nos vincula uns aos outros. Então, muitas vezes, dependendo dessa proximidade desse fulano, nós vamos ter a oportunidade, sim, de estarmos juntos numa outra vida, para, quem sabe, poder estender a mão que nessa a gente não está conseguindo. Mas, nessa projeção que se faz sempre de futuro, que promover nada mais é do que favorecer, a gente até pensa, hoje, o que nós estamos fazendo para favorecer o nosso futuro? Nós pensamos muito nesse futuro dessa existência. Então, planejamos um ano, planejamos uma década, planejamos o restante e às vezes não dá certo. Mas que tipo de planejamento nós fizemos para que não tenha dado certo? Normalmente questões materiais, de interesse, e aí como todo o resto trabalha junto, as coisas não acontecem da mesma forma. Mas se nós promovermos questões mais essenciais para nós, sairmos dessa visão limitada de uma existência e partirmos para uma visão bem mais ampla. Quando nós nos deparamos aqui com o Evangelho, seria bom que todo mundo tivesse para poder ler, nós percebemos que todos esses ensinamentos, por isso que ainda é válido, né? Porque são ensinamentos antigos, mas que são dados para a alma. Não são dados para aquelas pessoas que conviveram naquele tempo de Jesus. Através de cada parábola que narrava uma situação vivida por eles, tinha um ensinamento muito mais amplo. E quando nós lemos, nós conseguimos encaixar nas nossas vidas, mas ainda não conseguimos aplicar efetivamente nas nossas vidas. Nós não conseguimos viver verdadeiramente esse ensinamento que está aí. Nós sabemos por que não, porque ainda gostamos de todas as sensações que nós experimentamos. Porque talvez a nossa confiança ainda seja pequena, de repente ter essa visão de futuro bem ampla. Mas alguns passos nós já demos. E todos nós sabemos que através desses passos, o quanto eles conseguiram modificar a nossa vida. Principalmente na nossa calma, na nossa harmonia, o nosso equilíbrio. Se hoje temos um pouco dessas três palavras dentro de nós, é fruto dessa aplicação, desse ensinamento que nos é passado. E quanto mais nós conseguirmos entender, que é o primeiro passo, é entender, para que depois a gente consiga exercitar isso de uma forma mais verdadeira, a gente vai ter a certeza de que essa substituição de valores, ela só nos faz bem. Então, para que tenhamos um futuro, né? Eu vi as palavras ali antes, um futuro saudável, um futuro feliz, nós temos que trazer as experiências de que vivemos, olhar o que deu certo, o que deu errado e corrigir. Saber o porquê deram certo, o porquê deram errado, qual foi o componente que abasteceu cada uma delas. Então, esse olhar grandioso é que nos permite um futuro iluminado. Então, para a gente pensar um pouco, né? Temos aí um fim de semana que nos convida a essas reflexões para sempre colocar os pontos nos lugares corretos nessa nossa estrada iluminada.